Jamais imaginei que eu pudesse ter uma estrela que caiu do céu. Você é tentação, desejo e sedução, com esses olhos de açúcar e mel. Com outras eu fingi, contigo eu senti o melhor que vivi até hoje. Fazer você feliz foi o que eu sempre quis. É tão louco esse amor, eu estou desesperadamente apaixonado. Quero seu amor, fazer te sentir amada, no meu corpo sentir teu calor. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor. Não adianta, você me encanta, estou decidido a roubar o seu coração. Havia entre nós dois tantas provocações, um olhar, uma luz, um sinal, pra que eu pudesse ver bem dentro de você um amor que jamais vi igual. De tanto te querer, eu pude perceber, desse amor não podia escapar. Mas foi só ilusão, coisas do coração, e uma lágrima cai do olhar. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor, fazer te sentir amada, no meu corpo sentir teu calor. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor. Não adianta, você me encanta, estou decidido a roubar o seu coração. Saio pra rua, penso em ti, não como nem durmo, penso em ti. Não me concentro em meus livros, estou distraído, não posso viver mais assim. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor, fazer te sentir amada, no meu corpo sentir teu calor. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor. Não adianta, você me encanta, estou decidido a roubar o seu coração. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor, fazer te sentir amada, no meu corpo sentir teu calor. Desesperadamente apaixonado, quero seu amor. Não adianta, você me encanta, estou decidido a roubar o seu.